Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Começando mais um podcast, já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e esse é um podcast onde eu falo sobre discos, reta final de 2023, mais um ano que vai acabando e com ele aí vem os especiais aí com os meus discos favoritos do ano, né? Todos os veículos aí especializados em música, não que isso aqui seja especializado, a gente é curioso, a gente não é especializado em nada, tá? Só pra deixar claro. Mas todo mundo que fala de música aí durante o ano, quando chega nessa época aqui de final de ano, né? Reta final de ano, faz as suas listas de melhores discos do ano. E eu trago aqui também a minha lista de discos favoritos. Não vou colocar como melhores, porque melhor é muito subjetivo, né? De repente, o que eu gostei, o que é melhor pra mim, não é pra você e vice-versa. E é por isso que antes de você ir lá e comentar, encapsilock, encaixa alta, seu burro, você não colocou esse, faltou esse. Não faltou, eu não coloquei porque é a minha lista. Na minha lista, esses discos que eu vou falar hoje são os melhores, são os meus favoritos. E se você tem a sua lista, vai lá nas redes sociais do Já Ouviu Esse Disco e comenta quais são seus 10 discos favoritos aí de rock, metal e afins aí do ano de 2023. Lá no Twitter você encontra a gente no @ já ouviu o disco e no Instagram @ já ouviu esse disco. Vai no Telegram também se você usa o Telegram, t.me/ já ouviu esse disco, tem link clicável aí no post para você cair lá no nosso canal de transmissão onde você pode interagir nas postagens. Então quando eu fizer o post desse episódio aqui que você está ouvindo aí, e depois que você ouvir a minha lista, se você discorda, você pode comentar lá no post do canal do Telegram, no Twitter, no Instagram e no site também, né? Já ouviu esse disco.com. É importante você curtir, comentar, compartilhar para ajudar a gente aqui no engajamento e ajudar que o podcast continue a existir. E se você gosta muito mais ainda desse projeto aqui, nessa semana aqui, né? 3 episódios especiais em uma semana. Se você acha que esse esforço todo aí, um ano ouvindo disco, aí depois escrever roteiro, fazer arte, fazer capa, fazer tudo aí pra entregar em uma semana, você acha que vale alguma coisa? Você pode doar através do Pix, que é o meu e-mail danilodealmeida22@hotmail.com. Tem o e-mail aí pra você copiar e colar lá no seu aplicativo de transferências. Ou você pode ajudar mensalmente no Padrim a partir de R$2 no padrim.com.br/ já ouviu esse disco. Tem link aí também pra você clicar e você pode me ajudar aqui pelo menos a pagar minha internet para que eu possa continuar subindo os episódios aqui. Todo mundo esse ano aí que ajudou, seja com curtida, com comentário, com compartilhamento, deixo meu muito obrigado de coração, todo mundo. Se você já fez isso, você sabe que você fez, esse agradecimento aí vai para você. E para a galera que apoiou financeiramente aí durante o ano de 2023 também, Bruno Henrique, Luan Lima, Pensador Louco, Flávio Baldan, fica meu muito obrigado aqui por acreditarem nesse projeto aqui, que é o Já Ouvi Esse Disco, que eu gosto de fazer. E quando vocês dão esse incentivo, além da curtida, do comentário, do compartilhamento, vocês dão um incentivo financeiro aí, meu amigo. É só pra cima, foguete vai pra cima, né? E a gente vai continuar em 2024 aí, se tudo der certo, falando de mais discos aí. Hoje, na minha lista, tem os discos de rock e metal favoritos. O último episódio eu falei dos discos brasileiros, né? Bandas nacionais. Hoje eu vou falar de bandas internacionais, vamos para diversos países diferentes. Temos bastante coisa aqui para falar hoje. Acho que esse episódio provavelmente vai ser o mais longo dos três aí. Mas como esse público aqui, em sua maioria, é muito mais afeiçoado, né? Muito mais amigo ali do rock and roll, do heavy metal e outros gêneros, né? Quando eu falo rock e metal, engloba tudo ali. Classic rock, hard rock, power metal, prog metal, menos black metal, que eu não sou muito fã. Mas vocês entendam aí que rock e metal tem bastante coisa englobada aí no meio. Então, hoje, rock e metal do mundo aqui na minha lista de discos favoritos de 2023. Inside, Eu queria antes só fazer uma menção honrosa a alguns discos que quase entraram aqui na lista. Alguns deles chegaram a ficar na lista desde a primeira vez que eu ouvi. E depois eu fui ouvindo outras coisas novas e eles foram saindo, mas eu fiz um asterisco ali porque eu tinha que mencionar. Um disco que eu ouvi bem no começo do ano e que foi um dos primeiros que eu ouvi, se não o primeiro, foi o Ever Loser do Iggy Pop. E mesmo eu não tendo muito contato com a obra do Iggy Pop, não conheço muito assim, né, a fundo, eu achei esse disco aqui muito bom. Ele tava até na lista aí dos discos, dos 10 discos, e depois eu fui ouvindo outras coisas, ele saiu, mas é um bom disco para você conhecer. Um disco bem brutal mesmo, que ele ficou ali na lista até os 45 do segundo tempo, foi o Death Below, do August Burns Red, bem, bem pesado. E depois eu ouvi uma outra banda que eu vou falar aqui, que entrou no lugar do August Burns Red, tão pesada quanto também. Um disco de uma banda que até tá tocando de fundo aí, que abriu esse bloco aqui, Metallica, com 72 Seasons, é isso? 72 estações aí do Metallica. Tem uma capa horrorosa, mas é um disco bem bacana. Faltou pouquinho para entrar na lista, chegou a entrar na lista, depois saiu. E um disco também assim que faltou pouquinho, que é uma banda que estava simplesmente há 18 anos, se eu não me engano, sem lançar um disco inédito, Rolling Stones, com Hackney Diamonds. Tem participações especiais, muito especiais, entre elas a queridíssima Lady Gaga, cantando uma música ali fenomenal. É um discaço mesmo. Não tá no top 10, mas eu deixo a indicação para vocês ouvirem, caso vocês não ouviram, porque é muito, muito, muito bom mesmo esse disco, tanto do Metallica quanto o do Rolling Stones. É que o Rolling Stones, né, tem gente que nasceu que já é de maior, que é o primeiro disco do Rolling Stones que tá pegando lançamento inédito, né, doideira, cara. Um disco que eu também achei muito legal esse ano é de uma banda fictícia, e não é o Gorillaz, porque o Gorillaz já teve lá no primeiro episódio lá sobre pop, é a Daisy Jones e The Six, com o disco Aurora. E Daisy Jones e The Six é uma banda fictícia que é de um livro, né, do mesmo nome, Daisy Jones e The Six, e que em 2023 ganhou uma série muito, muito, muito legal na Amazon Prime. E eles têm um disco, né, como é a história de uma banda e tal, uma cantora que se junta a uma banda. Eles chegaram a gravar um disco mesmo e lançaram esse disco dessa banda fictícia. Se você não assistiu Daisy Jones e The Six, assista, porque é muito, muito, muito, muito legal. E o disco também, o Aurora, é muito massa. Uma banda aqui de symphonic metal, metal sinfônico, né, aliás, que na lista de hoje vamos ter alguns discos de metal sinfônico, foi o Within Temptation, com Bleed It Out, um disco um pouco mais politizado da banda. Eu tenho não muito contato com Within Temptation, mas esse disco aqui eu achei bem bacana e já vou reouvir ele algumas vezes, porque ano que vem, 2024, no Summer Breeze, irei assistir aí o Within Temptation lá ao lado do Epica, ao lado também do Lacuna Coil. Então vai ser uma noite ali de muito metal sinfônico, o Within Temptation estará lá. Um disco também de uma banda, até eu já quero fazer um gancho aqui, porque vai ter um disco nessa lista aqui de uma banda que pode ser considerada brasileira, porque os seus fundadores são brasileiros, mas hoje a banda é metade Brasil, metade gringo, eles estão estabelecidos fora do país. E nesse caso aqui dessa menção honrosa, também enxergo isso, a Nervosa. Para mim, hoje, a Nervosa é uma banda que, apesar da fundadora Prica Amaral ser do Brasil, a Nervosa não está mais brasileira, tanto que tem só a Prica de brasileira e ela está estabelecida fora do país, na Europa, com muito mais shows e muito mais divulgação fora do Brasil do que no Brasil. Aliás, outra banda que vai estar lá no Summer Breeze também, que eu ia assistir, se você estiver no sábado no Summer Breeze e me ver lá batendo cabeça no show da Nervosa, dá um salve lá que a gente troca uma ideia. E a Nervosa lançou o Jailbreak, um disco que eu achei bem legal, achei um bom disco, quase coloquei na lista. Eu achei ele um pouco saturado, eu tiraria talvez umas duas ou três músicas do disco. É um bom disco, mas, e na minha humilde opinião, ainda ficou devendo um pouquinho pro Perpetual Chaos. Vamos esperar a evolução aí da Prica como vocalista da Nervosa. Ela tá mandando bem, ela tá evoluindo, mas ainda ficou um passinho pra trás do Perpetual Chaos. Mas é um disco ok, se você quiser ouvir, é um disco bem, bem paulada, bem brutal mesmo. E assim como a Nervosa é uma banda só composta por mulheres, né, falei que hoje já tá mais estabelecida na Europa, o nosso décimo lugar de hoje é uma banda só de mulheres, é uma banda da Europa, também uma baita banda que, desde a primeira audição desse disco aqui, eu já coloquei ele ali na lista, eu falei, opa, esse aqui vai, eu só não sei a posição, mas ele vai estar. Que é a banda Burning Witches, com seu disco The Dark Tower. Na lista de hoje eu falo das bruxas suíças da Burning Witches e seu disco The Dark Tower, lançado em 5 de maio e que conta com a produção do líder do Destruction, o Shimmer. Eu já conheço o trabalho da banda aí talvez há uns 4 ou 5 anos e no final do ano passado eu pude assistir elas ao vivo aqui no Brasil e eu gostaria muito que tivesse sido um pouco mais pra frente esse show, né? Pois daí eu poderia ter ouvido algumas dessas músicas desse disco aqui ao vivo, que tem umas músicas aqui muito boas que eu queria ver elas tocando, mas infelizmente o disco só saiu depois desse show que eu vi. A banda apresenta forte influência aí de Judas Priest, Iron Maiden e Black Sabbath e elas turbinam o seu som de heavy metal tradicional com alguns elementos de power metal. The Dark Tower tem um pouco mais de uma hora de duração, que são distribuídas aí em 15 faixas, sendo elas aí dois ótimos covers para Shot in the Dark do Ozzy e I Wanna Be Somebody do Wasp. Eu acredito que se o disco ele tivesse ali pelo menos umas 3 ou 4 músicas a menos, poderia ser ainda melhor e soar mais grandioso aí. Momentos como as faixas Unleashed Beast, Evil Witch e a faixa título The Dark Tower talvez ficassem mais imponentes, né, se no geral o disco não soasse tão maçante, né, porque depois que você ouve essas faixas, né, essas e mais algumas outras que são bem fortes, chega num ponto ali que o disco ele vai, você vai sentindo que podia acabar aqui, podia acabar aqui, podia acabar aqui, e ele vai ficando maçante, então de repente pode perder um pouco da força, da expressão dessas músicas assim mais fortes. Mas assim, no final, mesmo com esse excesso de faixas e momentos que nem são tão inspirados assim, o disco acabou me agradando bastante, tanto que ele está aqui no top 10, né? E mesmo até a banda repetindo um pouco da sua fórmula apresentada anteriormente, né, em outros trabalhos, não incomoda tanto porque elas sabem fazer essa fórmula muito bem. Outra coisa que merece destaque nesse disco também é a belíssima capa do disco, aí feita pelo mesmo designer que fez capas recentes para Stratovarius, Destruction, Accept e Annihilator. E assim, eu não vou nem ousar falar o nome dele aqui, porque é meio que impossível, sabe aqueles nomes europeus que é cheio de consoantes seguidas, assim, que você não tem nem ideia de como se pronuncia? Então, é bem difícil de falar o nome do rapaz, mas ele é um designer muito foda, se você ir no Instagram da Burning Witch, né, no anúncio ali do disco, tem ele marcado na capa lá e você pode seguir ele. Se você não quiser ouvir o disco inteiro, como eu falei, ele tem mais de uma hora, então uma pessoa que não tá acostumada aí com discos de uma hora, tem uma galera aí que não consegue, ele soa meio maçante. Então você pode começar aí ouvindo Evil Witch, The Lost Souls, Into the Unknown. Eu acho que o cover pra música do Wasp também ficou muito bom, ficou muito acertado. E também tem a música aí que a gente vai ouvir agora, Unleash the Beast, que é a música que abre o disco, né? E de cara a vocalista Laura Gudemund, ela manda um agudo ali simplesmente sensacional e que mostra porque ela vem ganhando cada vez mais reconhecimento aí na cena metal, porque ela canta muito. A Laura é foda. Vamos de Unleash the Beast do Burning Witches. E eu já volto com o nono lugar. É uma banda no nono lugar que também tem uma mulher à frente cantando, que é muito forte. Hoje vamos ter algumas mulheres aqui liderando as bandas desse top 10. Vamos ouvir a Laura Gudemund junto com a Burning Witches. E eu já volto com mais metal. Não sai daí. No décimo lugar você ouviu aí as meninas da Suíça, Burning Witches, com o seu som Unleash the Beast, simplesmente fenomenal. E para dar continuidade na lista de hoje, tem mais uma banda da Europa. Nós continuamos no velho continente europeu para falar sobre mais uma banda liderada aqui por uma mulher e que, apesar de pouco tempo de estrada, já mostra ser uma banda bem consistente. Eu falo agora dos alemães da Beyond the Black com seu auto-intitulado álbum. Apenas 9 anos de estrada, esse já é o 5º álbum da banda alemã Beyond the Black, que apesar do pouco tempo aí de carreira, né, já passou por algumas mudanças em sua formação, mas que não deixou a peteca cair, só evoluiu sonoramente, fazendo que a banda deixasse de ser exclusivamente uma banda de metal sinfônico e hoje eles fazem um som muito mais abrangente. E o disco auto-intitulado da Beyond the Black, né, lançado em 13 de janeiro, mostra isso muito bem. Os elementos de metal sinfônico estão lá sim, mas acompanhados de muito mais coisas que só engrandecem o disco. Os dramas, as tensões e a atmosfera densa e gelada de músicas como Free Me, Winter Is Coming e I Remember Dying contrastam de forma positiva com momentos mais enérgicos e brilhantes como Into the Light, Reincarnation e Is There Anybody Out There, fazendo com que o disco de 42 minutos de duração passe bem rapidinho e ele não soa enjoativo nem cansativo. É muito bom a audição desse disco aqui. Eu tenho certeza que se você ouvir aí você vai perceber como esse contraste que tem entre coisas mais pesadas e sombrias com coisas mais leves, groovadas e brilhantes, ele ficou muito bom. A pandemia já deixou as bandas impossibilitadas de excursionar, ajudou os músicos a terem mais tempo em casa para compor melhor as canções, né? O disco anterior da banda, o Horizons, não havia agradado parte dos fãs justamente por causa dessa tentativa de evoluir o som, né? De colocar mais elementos e tal, e eles fizeram isso tanto, foi exagerar um pouco, né? Ao ponto aí de mudar muito suas principais características, então teve uma galera que não gostou tanto. Já aqui no disco de 2023, a banda já conseguiu acertar esse equilíbrio aí e conseguiu aliar muito bem esses novos elementos com o metal sinfônico característico da banda. Eu tinha ouvido esse disco lá no começo do ano e já tinha ficado com algumas músicas na cabeça, mas quando eu resolvi reouvi-lo, né, agora nesses últimos meses, que aí eu realmente fui fisgado e o disco acabou entrando na lista, né, já que eu ouvi uma vez, eu marquei um xizinho lá, falei, ó, preciso reouvir isso aqui durante o ano. E quando eu fui reouvir, eu não ouvi só uma vez, né? Eu ouvi várias e várias vezes de novo esse disco aqui da Beyond the Black, que algumas músicas já tinham ficado na minha cabeça e na hora que eu fui reouvir eu já tava cantarolando ali. Isso é um bom sinal pra mim. Músicas aí pra você conhecer esse disco, caso você não queira fazer a audição completa, indico aí Is There Anybody Out There, Free Me, Winter Is Coming, Into the Light, Dance in the Dark e a canção que eu escolhi pra gente ouvir ela na íntegra agora, que desde a primeira vez que eu ouvi o disco, ela já ficou marcada na minha cabeça, que é a canção Reincarnation. É uma canção que mescla muito bem a velocidade com o groove e você vai ver também um contraste ali entre vocal limpo da vocalista da banda com um vocal mais agressivo. Acho que é quase um gutural, não chega a ser um gutural, acho que não é, mas tem um contraste muito bom entre os vocais ali. A gente vai ouvir Reincarnation. E se por um lado a nossa querida Beyond the Black já é uma banda que tá um pouco menos de tempo aí na estrada, tá começando, né? Relativamente começando. O disco da 8ª posição já é uma banda que tá estabelecida aí como um dos grandes nomes do rock and roll mundial, da cena atual aí do rock and roll dos 2000, 2010, 2020. Mas vamos de Reincarnation, Beyond the Black. Eu já volto pra falar dessa banda aí. Você não sai daí, escuta aí Beyond the Black, que é muito foda. Já volto. Centuries, I feel connections like the roots below the trees. Whatever tells me I know you from before. It feels like dying was just another door. I never cared for the stories to tell. I never thought about heaven and hell. I just remember a life in the past. A life that I lost. The cycle. Reincarnation, saved from the dead. The cycle. Reincarnation, life takes us back. We're the road. We'll be forever, endless as death. The cycle. Reincarnation, my soul won't die. Watch me fly. My soul up to the sky. Watch me fly. Time I wasn't born. My life a fraction of a unity that's torn. It all reminds me that there is more than this. Signs over time now that I just can't dismiss. Beyond the Black, você ouviu aí, sonzeira, né? Fala aí. Tenho certeza que se você for ouvir esse disco aí da banda, você vai curtir muito, porque é um sonzaço que Beyond the Black faz aí no disco de mesmo nome, né? O disco Beyond the Black de 2023, o nono lugar na minha lista de hoje. E para o disco que eu falo agora, a gente vai tirar um pouco do pé do acelerador, né? Desse acelerador heavy metal que a gente teve até aqui. Já que no oitavo lugar tem um disco que conta com uma carga emocional aí bem grande e marcado pelo luto. Na oitava posição de hoje tem But Here We Are, do Foo Fighters. Lançado em 20 de junho, é o décimo disco do Foo Fighters e o primeiro após a morte do baterista de longa data da banda, Taylor Hawkins. Muito aguardado pelos fãs, é claro que o disco viria com uma carga emocional por conta do luto envolvendo a perda de Taylor. Mas não só isso, o Dave Grohl acabaria perdendo a sua mãe, Virginia Grohl, 4 meses após perder o seu baterista, grande amigo e grande parceiro de banda. Então a caneta do Dave Grohl para esse disco aqui veio afiada e cheia de emoção, onde ele se abre, né, sobre as suas emoções aí mais profundas. Para os fãs da banda, que estavam há anos esperando Foo Fighters se reconectar com suas raízes, But Here We Are talvez tenha alcançado essa expectativa. Já que Dave Grohl e Companhia Limitada não repetem nenhuma fórmula, mas conseguem imprimir a assinatura que se tornou marca registrada dos melhores trabalhos de sua carreira. A emoção e a potência. Dave Grohl, assim como lá no início da banda, é que toca bateria no disco. Além dele trazer sua filha Violet Grohl pra cantar na faixa Show Me How. Canção essa que lembra momentos ali dos primeiros discos do Foo Fighters e é uma lindíssima canção. Além do Dave brilhar, não só cantando, mas também tocando bateria, né? Brilha em dobro o homem. E tocando guitarra também, porque ele é o cara da guitarra também, né? Seus parceiros de banda também têm ótimos momentos ali brilhando, né? E conseguindo se destacar, até saindo um pouco da sombra aí do Dave Grohl. O baixista Nate Mandel apresenta linhas de baixo inspiradíssimas e criativas ao lado de Chris Shiftler, né, o outro guitarrista que vem também com riffs e passagens tão inspiradas e criativas quanto as de Nate Mandel. Eu gosto muito dos singles do Foo Fighters, mas enquanto álbuns completos, né, eu sempre tive uma rusga ali com a banda. Sempre que eu lembro, quando eu fui ouvir a discografia do Foo Fighters, teve um certo momento no meio de um disco lá que eu não lembro qual, que eu cochilei. Mas os singles eu sempre gostei muito. Poucos discos completos deles assim me agradam do início ao fim, né? Mas esse aqui é realmente muito agradável, me agradou enquanto álbum completo, né? E eu acabei colocando ele na lista aí nos últimos meses desse ano também. Pois, após reouvi-lo, eu me peguei por diversas vezes cantarolando algumas músicas ali, né? Com certeza foi uma baita surpresa desse ano, já que, como eu falei, nunca foi fácil pra mim me conectar com um disco completo da banda. E esse aqui, ele me pegou. Não à toa, muita gente já coloca esse como um dos grandes discos da carreira do Foo Fighters. E eu acho totalmente compreensível, eu concordo, é um bom disco mesmo. Não acho que é o top melhor disco da carreira do Foo Fighters, mas ele tá ali no top 5, talvez é muito bom. Faixas que eu destaco aqui para você conhecer o But Here We Are, temos aí as faixas que abrem o disco, né, Rescued e Under You, que elas são bem porrada mesmo, e elas, além de lembrar faixas clássicas da banda, não ditam a tônica do disco. Então, se você acha que vai ser o disco inteiro que nem Rescued e Under You, não, elas são meio que exceção. Mas também tem as ótimas The Glass, Show Me How e The Teacher. E a faixa que a gente vai ouvir agora é justamente a faixa que eu disse que eu me peguei cantarolando ali algumas coisas do disco. E a música que ficou com um refrão assim bem grudado na minha cabeça, que eu me peguei cantarolando ali por várias vezes, é a faixa título, But Here We Are. Música que a gente vai ouvir agora. E eu já volto na sequência aí com porradaria total. Já vamos voltar com os dois pés na porta. Vamos com o Foo Fighters, But Here We Are. E daqui a pouco eu volto. Não sai daí. Oh, luto dos Foo Fighters aí com But Here We Are, que a gente acabou de ouvir, baita canção. O disco que eu falo agora foi envolvido por uma grande polêmica pouco tempo antes do lançamento. E até por isso, talvez, o que apresentaram no disco acabou sendo um pouco abafado, né? Um pouco ofuscado ali, por todo o caso que eu conto na sequência, já que agora eu falo de Godlike, disco da banda Thyatis Murder. Pior do que ter um parceiro de banda recém-falecido, como no caso dos Foo Fighters, é ter um parceiro de banda falecido em vida. Calma que daqui a pouco eu te explico. Mas antes deixa eu falar resumidamente quem é essa banda, né? O Thyatis Murder aí, que é uma banda de deathcore australiana, né? Hoje aqui nós estamos indo pra todo lugar. Já fomos na Europa, agora estamos na Austrália. Tá bem pluralizado aqui esse programa hoje. E essa banda está aí na estrada desde 2006. E hoje é um dos grandes nomes da cena pesada da Austrália, né? Com seu som bem extremo e agressivo. Entre as principais influências da banda estão o Behemoth, Meshuggah e o Gojira. Mas cada músico costuma adicionar ao todo um pouco de suas influências pessoais. O disco Godlike foi anunciado em 9 de maio, junto com o single Join Me in Armageddon. E com o disco aí sendo esperado para o dia 15 de setembro e com mais dois singles sendo liberados, os fãs já se encontravam em polvorosos para ouvir a nova pedrada completa aí da banda. E aí que veio a tal morte em vida de um dos membros do Thyatis Murder. Na reta final pro lançamento do novo disco, ali já bem na portinha do novo disco chegar, né? O vocalista de longa data, CJ McMarron, compartilhou uma publicação em suas redes sociais, onde a mãe de uma criança não binária dizia que sua filha seria chamada como se sentisse à vontade, quanto ao pronome. O vocalista, por sua vez, adicionou o seguinte comentário. Ele dizia que essa mulher deveria ser queimada até a morte. Sabe aqueles memes do Twitter? Que bota a foto da pessoa em um acidente de carro em preto e branco e fala: chegou a notícia que ninguém queria receber, fulano de tal morreu porque falou uma bosta. Então, foi esse cara aqui. Pois no dia seguinte, a banda compartilhou publicações repudiando as falas do vocalista e demonstrando total apoio à comunidade LGBT. E apesar do CJ McMahon gravar um vídeo pedindo desculpas, ele e os fãs foram pegos de surpresa quando o novo disco, o Godlike, foi lançado. E por que que foram pegos de surpresa tanto eles quanto os fãs, né? Esse cara, ele gravou um vídeo pedindo desculpa, como eu falei, só que depois ele veio falar que ele gravou o vídeo sendo forçado, que a impressão que ele tinha sobre a mãe da menina era aquela mesmo e foda-se. Acontece que o disco tinha um lançamento previsto para o dia 15 de setembro, só que ele foi empurrado um pouquinho mais pra frente, pro dia 22, por um motivo que aí só foi descoberto mais tarde, né? A banda contratou um novo vocalista para refazer todo o trabalho do agora ex-vocalista CJ McMarron, que só ficou sabendo da sua demissão junto com o lançamento do novo disco, que agora não contava mais com a sua voz. Nem ele, nem os fãs esperavam, e a banda ficou um tempo ali sem divulgar quem tinha feito o trabalho de regravação das vozes. E é claro que a comunidade da música pesada, que ainda é bem chata e conservadora, infelizmente, ficou dividida. Era pra todo mundo ter ficado contra o cara, porque o que ele falou foi um absurdo. Teve muita gente aí grande na cena pesada apoiando o cara. Coincidentemente, né? Nenhuma coincidência, a gente sabe por quê. Muitos desses caras que apoiaram o CJ McMahon também tem histórico de agressão a mulheres, falas homofóbicas e até prisão em seus currículos. Ou seja, só ficou do lado do cara quem era coisa ruim. Mais tarde, a banda acabou aí confirmando a identidade do novo vocalista e também anunciou a oficialização de Tyler Miller no cargo de frontman da banda. Que foi bem merecido, aliás, seu trabalho no disco é bem brutal e visceral e não fica devendo nada ao ex-vocalista. Godlike é daqueles discos que você tem que ouvir quando estiver buscando uma carga extra de fúria para enfrentar o dia. São 40 minutos de pura agressão contínua. É muito brutal esse disco aqui, né? Ele tem ótimos breakdowns ali, a galera que curte os breakdowns. Tem uns riffs muito explosivos, assim, umas coisas bem brutais mesmo. Em Godlike, a banda não apresenta nenhuma evolução sonora, assim, extremamente significante. Mas dá sinais que aos poucos estão buscando aí novos caminhos e inspirações para poderem caminhar por entre outras vertentes da música extrema. Não à toa, a banda é considerada uma das maiores bandas de deathcore mundialmente aí na atualidade. Se você não conhecia o trabalho da Thai Arts Murder e quer começar por esse disco aqui, você que não é muito acostumado com um disco muito bruto e não quer ouvir tudo uma vez, eu destaquei aí Destroyers of Dreams, Bloodtron e a música que a gente vai ouvir na sequência completa aí, Join Me in Armageddon. Gostei bastante desde a minha primeira audição e foi um dos discos também que entrou aí na reta final da lista. Entrou no lugar do disco do August Burns Red, que eu falei lá no destaque. Gostei daquele disco, mas esse aqui ele me pegou ainda mais de jeito, porque ele é muito brutal, é muito forte esse disco. E polêmicas à parte, ainda bem que a banda sustentou a parada e deu um pé no cu do cara lá que foi homofóbico pro caralho e colocou um vocalista novo. Espero que esse aí não faça merda. Então vamos aí de Join Me in Armageddon do Thai Arts Murder e eu já volto. Yeah. Nossa senhora, essa foi porrada, viu? Eu avisei. Se você não se segurou na cadeira aí, você pode ter tomado dois pés no peito aí, porque Join Me in Armageddon, do Thai Artist Murder, é porrada. E o programa hoje, eu já falei de duas bandas, tivemos duas bandas europeias, tivemos uma banda da Austrália, a gente continua lá na Europa e a gente vai falar de mais uma banda da Alemanha, que a gente vai ouvir mais uma banda da Alemanha, que agora na sexta posição eu vou falar do disco The Wonder Still Awaiting, da banda alemã Zandria, ou como eu carinhosamente chamo por aqui, Xandria. Desde 1994, na estrada e passando por diversas formações, o Zandria teve com seu último álbum aí, o Theater of Dimensions, de 2017, seu melhor desempenho nos charts alemães e também aí na Áustria e Suíça. Mas nem tudo são flores, e a banda que vinha em um bom momento perdeu sua vocalista Diane Vangersbergen, que em seu comunicado de saída da banda citou sofrer de estresse clinicamente confirmado devido às pressões que recebia do grupo e seus gestores. Logo após seu comunicado, outras ex-vocalistas relataram o mesmo motivo para suas saídas do grupo. Olha aí, a banda aqui que o bicho pega aqui no interno, hein? E a banda de metal sinfônico, aí, o Zandria, né, ou como eu falo, o Xandria, passou por mais uma reformulação completa em seu line-up aí, para entregar um novo trabalho. E quem ficou na banda, quem permaneceu na banda, lógico que foi o patrão, né? Que foi o guitarrista, tecladista e o principal compositor, o Marco Hohenbaum. E você achando aí que o Dave Mustaine e a Prica Amaral não tinham concorrentes, né? Põe esse cara na lista aqui, que se entrar ele, a Prica e o Mustaine numa sala, dá um erro na Matrix. Com a banda completamente reformulada, vem o oitavo disco de estúdio do Zandria, o The Wonders Still Awaiting, que foi lançado em 3 de fevereiro. E o disco veio para acabar com a desconfiança dos fãs nessa nova formação, principalmente por causa da nova frontwoman Ambrey Vorvarris, né, que não deixou nada a desejar em relação às vocalistas anteriores. Ela faz um ótimo trabalho. Durante as gravações, a banda foi apoiada por um coro clássico de 40 peças, instrumentos celtas autênticos executados por músicos renomados e arranjos de violino e violoncelo. O coral infantil da Rádio Nacional Búlgara marcou a primeira colaboração do grupo desse tipo na história do Zandria. Além do metal sinfônico, já característico da banda, o disco conta com momentos mais ali puxados para o death melódico, contando até com a participação do Ralph Shepherds, que é o vocalista aí do Primal Fear em You'll Never Be Our God, e também passagens que podem ser consideradas inspiradas pelo power metal aí, né, como em My Curse Is My Redemption. E a banda também aposta em momentos mais líricos e harmônicos ali, com as baladas quase góticas Your Stories You Remember e a época de quase 10 minutos Astéria. Em momento nenhum, a banda faz questão de esconder sua forte influência vinda do Nightwish, e em alguns momentos, durante a audição, você vai perceber bastante essa influência aí. O disco só não ficou numa posição mais alta aqui, porque na primeira audição e nas que vieram depois, eu senti que poderia ter umas duas ou três músicas a menos ali. Sabe aquele sentimento de, opa, poderia acabar aqui, que acabaria bem, nossa, estamos num ponto alto e aí vem mais música. Então, eu senti isso sempre que ouvi o disco. Mas no geral, ele é um bom álbum de metal sinfônico, tá? Pra deixar claro que tem esse problema, mas ele é um bom disco, né? E como eu falei, ele apresenta elementos aí que só agregam a fórmula da banda. Destaques pra você que não conhece o Zandria, conhecer tanto a banda quanto o disco, se você não quiser ouvir o disco inteiro, né? Two Words, Reborn, You'll Never Be Your God, My Curse Is My Redemption, e eu vou tocar uma amostra grátis aqui pra vocês do que é o disco com a música Ghosts. Eu já volto, não sai daí. We'll be right back. Ghosts do Xandria, ou como eu gosto de chamar, o Xandria, banda alemã. E a gente vai continuar na Europa, porque é incrível como as bandas da Suécia conseguem se sobressair no cenário metal mundial. Parece que a água que os caras bebem lá é diferente, né? Eu acho que o clima gelado, que muitas vezes confina involuntariamente os músicos, provavelmente deve ajudar que eles desenvolvam melhor suas composições e sonoridade enquanto estão presos em casa embaixo de muita neve. E a banda que eu falo agora é mais uma dessas da safra de grandes bandas suecas dos últimos anos, já que em quinto lugar, né, abrindo aqui o nosso top 5, temos o Avatar com seu disco Dance Devil Dance. Em termos dos gêneros rock e metal, o Avatar ocupa um espaço único. Eles não têm medo de experimentar diferentes estilos musicais, mas ao mesmo tempo permaneceram aí fiéis às suas raízes como banda de heavy metal. E Dance Devil Dance, o nono disco da banda, que foi lançado lá em 17 de fevereiro, mostra muito bem isso. A banda consegue soar pesada e rápida em músicas como a faixa título, em Valley of the Seas, mas ao mesmo tempo consegue ter groove, aqueles momentos mais de balançar as cadeiras, né? Momentos quase pop, bem palatáveis, como acontece em God I Wanna Riot e The Dirt I'm Buried In. Tudo está muito bem equilibrado e a banda não se prende a fazer um estilo específico de música. Assim como o visual da banda sugere, seu som é um circo de influências e estilos, mas é um circo muito bem organizado, tá? Você que não conhece o Avatar, ele é aquelas bandas que usa maquiagem, umas roupas e tal, lembra muito palhaços ali, lembra bastante o circo. Só que esse circo aqui não tem bagunça não, esse circo aqui é um circo bem organizadinho. A banda que descreve o disco como o culminar da jornada artística mais intensa de suas vidas mostra que realmente se dedicaram ao máximo para entregar um baita de um trabalho. A dupla de guitarristas, eles soam bem inspirados com riffs e solos criativos que em muitos momentos se complementam perfeitamente sem soar maçante e enjoativo. A bateria é outra coisa muito boa nesse disco. Como eu falei, né, a mistura de momentos mais complexos e rápidos, como eles fazem, né, além de mostrar a versatilidade da banda, né, em tocar coisas mais pop e coisas mais extremas e pesadas, ajuda que o disco todo não soe cansativo. E a bateria, como ela é bem evidente aqui, tem que ser um trabalho muito bem feito, senão fica na cara ali que os caras não tem talento nenhum, que o som é uma merda. Então o baterista, ele manda muito bem e ajuda muito aí nessa construção de equilíbrio entre coisas mais extremas e coisas mais pop. Outro cara que merece muito destaque é o vocalista da banda, o Johannes Ekenström. Ele tem uma performance aí de tirar o chapéu. Ele fica variando entre os vocais bem agressivos, quase gutural. Eu não sei se chega a ser um vocal gutural, mas é bem agressivo. Ele também tem vocais bem agudos, assim, do estilo clássico de heavy metal. E também vai para uma abordagem mais limpa, né? Uma abordagem mais clean ali, mostrando aí todo o poder de alcance do seu vocal. O maluco manda bem demais. Essa versatilidade da banda que eu tô falando aqui durante todo esse bloco fica bem explícita em faixas como Do You Feel In Control, que tem um refrão poderoso e um intricado trabalho de guitarra, e Clouds Deepening Chromed, que começa com uma bateria ali frenética, aí depois eles vão para algo mais tranquilo e simples, ali uma abordagem bem mais de boas. E no final da música eles voltam com os pedais duplos e aceleração total, uma loucura total. E aí você vê o quanto essa banda é versátil e boa. Avatar é uma banda que eu já conheço tem um tempo. E esse disco aqui eu gostei bastante mesmo, é um baita de um trabalho. Que se você não conhece direito o Avatar, tá querendo conhecer para ver se você vai ouvir o disco inteiro ou não, eu indico aí a faixa título, né? E ela abre o disco, a faixa Dance Devil Dance, que tá tocando de fundo, aliás. Tem a Shimp Mosh Pit On The Beat, que é outra canção que eu adorei, eu ouvi muito durante todo o ano, já que eu ouvi o disco lá quando ele saiu, né? Tem a The Dirt I'm Buried In e a pesada Valley of the Seas, que a gente vai ouvir agora. Pra você aí que não teve nenhum contato prévio com Avatar, e não a lenda de Aang, e não os Na'vi, e sim o Avatar da Suécia, pra você ter um contato com eles aí, e ver se você vai gostar, se você vai querer ouvir o disco, de repente desperta a sua curiosidade. Vamos de mais porrada aí, Valley of the Seas do Avatar, e eu já volto com o quarto lugar da lista de hoje. Fechar com Valley of the Seas, porrada, né? Sonzeiros, cara, manda bem demais. Se você ainda não ouviu o Avatar, vai lá dar uma chance pros meninos da Suécia, que os meninos são bons, viu? E o quarto lugar dessa lista parece até um replay do sexto, calma aí. Mas não é replay, calma aí. Porque agora eu vou falar de mais uma banda europeia, mais uma banda de metal sinfônico, cujo lançamento de 2023 marca a estreia de uma nova vocalista. Só que agora não é o Zandria, e sim o Delaney, que eu vou chamar aqui, gente. Me desculpa os fãs da língua inglesa, mas eu vou falar Delaney, que é assim que eu chamo e é assim que vai ser. A gente tem no quarto lugar agora Dark Waters. No Zandria, ou no Xandria, como eu falei que ia chamar a banda, a troca de membros na formação já era algo comum para os fãs, além de toda a expectativa para ouvir a nova formação em um novo disco ser bem grande. No caso dos holandeses do Delaney, ou no Delaney, isso pode ser facilmente multiplicado por 10, já que o Delaney já havia passado sim por algumas trocas em sua formação, mas já havia estabelecido uma espinha dorsal ali da banda desde o terceiro álbum de estúdio, o Yarder Others, de 2012. Então, após 11 anos dessa formação já estabelecida, que contava com uma das divas do metal sinfônico, né, a Charlotte Wessels, a banda passou por uma reformulação e restou apenas o líder, o tecladista Martin Westerholt. Ele é tipo o Thomas Rolapenes lá do Nightwish, né? Mandou todo mundo embora, né? Ele chegou até a anunciar que a banda voltaria a ser uma espécie de projeto colaborativo, como era a intenção inicial do grupo. Mas isso não se concretizou, ele acabou anunciando a entrada de novos membros ao grupo. A entrada da vocalista Diana Lea ajudou nos novos rumos sonoros do grupo, já que ela vem de projetos de música eletrônica, né? E o Dark Waters, o disco do quarto lugar aqui de hoje, que foi lançado em 10 de fevereiro, marca essa estreia aí da nova formação da banda. Aos fãs que ficaram com o pé atrás para essa nova fase, principalmente com a Diana por substituir uma vocalista tão querida de longa data, né? O Delaney até que fez um ótimo trabalho para sintetizar e equilibrar bem todos os elementos que consagraram a banda, mas também ao mesmo tempo adicionar novos elementos à sua sonoridade, né? Dando um passo aí pro futuro. O interessante do Delaney, eu não consigo, é Delaney, gente, desculpa. Que foi o que mais me chamou a atenção pro disco, e até colocou eles na frente do Zandria, do Xandria, é que apesar deles se encaixarem nesse rótulo de metal sinfônico, eles não repetem fórmulas aí como feitas pelo Nightwish, Tintin Peixe, acho que até um pouco pelo Epica, e pelo Zandria, né, como essas bandas fizeram aí ao longo de toda a sua carreira. O canto lírico nunca foi a base do Delaney, né? O Delaney conta sim com fortes riffs de guitarra, partes orquestradas, cantos de coral grandiosos, mas também conta com vocais mais puxados aí pro heavy metal, às vezes até pop, né? Também tem vibrações de ópera rock junto com o som de sintetizadores dos anos 80. Eu achei isso muito interessante e, assim, até pode se enquadrar esse tipo de som que eles fazem numa categoria de metal sinfônico mais moderno, alguma vertente do metal sinfônico, né? E vai muito além do metal sinfônico tradicional, e isso pode ser muito bom para aqueles ouvintes que ainda tem algum receio de ouvir bandas de metal sinfônico, né? Tem muita gente que, quando você fala assim, é metal sinfônico, a pessoa já, opa, dá um passinho para trás. Hoje a gente teve o exemplo aqui do Beyond the Black, que se encaixa no metal sinfônico, no rótulo, mas faz muito mais além. E o Delaney, ou Delaney, vai também nesse estilo mais moderno de metal sinfônico. A faixa que abre o álbum Hideaway Paradise mostra como a Diana se encaixou bem na banda, imprimindo um vocal que não se distanciou do que fazia a ex-vocalista Charlotte Wessels, mas que também não passou nem perto de ser uma cópia, né? A sua experiência aí com música eletrônica fica evidente e bem apresentada, aliás, em faixas como Moth to a Flame e Underland. Então a galera que tava pensando, veio substituir a Charlotte, vai copiar ou vai tentar ser melhor e não vai conseguir, fiquem calmos, ela faz o trabalho dela, a Diana Lea, ela faz muito bem o trabalho dela e não fica devendo em nada pra vocalista anterior. Esse disco, ele me encantou mais que o do Zandria, por ser um pouco mais curto e corrigir justamente aquele problema que eu citei no disco que ficou na sexta posição, o The Wonder Still Awaiting, né? Já que aqui no Dark Waters, a banda sabe a hora de parar E quando acaba o disco, você fica com aquele gostinho de quero mais. Fora que por as músicas terem um apelo um pouco mais pop, e mesmo assim ainda serem pesadas, elas grudaram na minha cabeça, e conforme eu fui reouvindo durante o ano, né, eu fui gostando mais, e eu sempre tava cantarolando uma música ali e outra colar, quando não estava ouvindo o disco. Na primeira vez que eu ouvi os dois, eu ouvi tanto o Xandria quanto o Delain, né, o Xandria e o Delain, eu ouvi muito próximo os dois, e o Xandria tinha ficado na frente, e o Delain mais pra trás. Só que conforme eu fui reouvindo, eu mudei as posições, não teve como. Se você ainda tem aquele pé atrás com o metal sinfônico, tá, Danilo, eu não quero ouvir metal sinfônico, me indica uma música aí. Vou deixar pra vocês Hideaway Paradise, Beneath, Moth to a Flame, que eu falei que é um pouco mais pop, Invictus, que é uma faixa que tem a participação do Marco Hietala, ex-Nightwish, que eu já mencionei nesse bloco aqui, também tem o Paolo Ribaldini, além da música que a gente vai ouvir agora, na sequência, na íntegra, The Quest and the Curse, do Delain, ou como carinhosamente eu chamo de Delain. Na sequência, meu amigo, se você achou, ah, essas metal sinfônico, bagulho sem sal, sem vida, sem graça, meu amigo, senta na cadeira, prende a respiração, porque na sequência eu vou falar desse que pra mim é o som mais brutal de 2023. Então não sai daí, vamos de The Quest and the Curse, do Delain, e eu já volto. Watch. Você ouviu aí The Quest and the Curse, quarto lugar de hoje, o The Lane, com seu disco Dark Waters. E para o terceiro lugar de hoje, eu devo confessar que eu dei uma burladinha aqui nas minhas regras, quebrei as minhas próprias regras, olha só. Já que eu decidi não colocar EPs na lista, né, porque eles por serem mais curtos, a chance de eu gostar mais do que um álbum de uma hora e meia, às vezes, ela é muito maior. E outra, na mesma posição, aqui na terceira posição, eu coloquei dois discos. Eita, como assim? Então tem um disco e um EP. Caramba. E outra coisa que é absurda é que esses discos nem são de músicas inéditas. Olha só a bagunça que eu fiz aqui pro terceiro lugar. Então hoje a nossa lista não é os 10 discos favoritos de 2023, e sim os 11. Na terceira posição de hoje, tem os Irmãos Cavaleira com a dobradinha de regravações Bestial Devastation e Morbid Visions. Antes de comentar qualquer coisa sobre os discos a seguir, eu queria deixar bem claro aqui, antes que me perguntem, o porquê desses álbuns não estarem na lista de discos do Brasil. Pra mim, hoje, o Cavaleira já não é mais uma banda brasileira, ou pelo menos não está uma banda brasileira. Como, por exemplo, a Nervosa, que quase entrou aqui na lista com o disco Jailbreak. Hoje eu não vejo mais o Cavaleira nem a Nervosa como bandas do Brasil, né? Já que o Cavaleira, assim como a Nervosa, estão estabelecidos em outro país, tem membros estrangeiros e quase nem se apresentam por aqui. Então eu acho assim, seria muito injusto colocar tanto a Nervosa quanto Cavaleira lá na lista do Brasil e tirar a posição de uma galera que está muito mais inserida aqui no nosso país, fazendo seu corre aqui dentro e tal. Eu acharia injusto. Mas assim, gente, essas são regras pessoais minhas. Eu sei que essa não é a verdade, mas eu vejo hoje o Cavaleira muito mais como uma banda internacional. Deixando claro que essa é a minha visão, se você não acha, tá tudo bem. Então só para deixar esclarecido aí, justificadas essas minhas escolhas, eu queria falar como essa dobradinha me pegou de surpresa. Anos atrás eu fui ouvir a discografia completa do Sepultura, e assim, é impossível você ouvir tanto Bestial Devastation quanto Morbid Visions, os originais, né? E achar aquelas gravações, né? A qualidade daquelas gravações boas. É impossível, é horrível, é horrorosa. E é normal, já que nos anos 80 pouco se sabia aqui no Brasil sobre técnicas para gravar uma música tão extrema como foi apresentada no Bestial Devastation e no Morbid Visions. Então quando eu soube que sairia uma versão regravada com as tecnologias de hoje em dia, um sinal verde ligou na minha cabeça e falou assim, opa, eu preciso ouvir isso aí. E mesmo não sendo tão fã assim dos Irmãos Cavaleira, mais até do Max, né, o Igor é um dos bateristas assim que me influenciou a ser baterista, mas o Max ainda tem uma rusga assim, um pé atrás com ele, por causa de toda essa birrinha com Sepultura e No Cavaleira, No Sepultura. Eu acho esse negócio tão infantil e que falta uma terapia na vida desses caras assim. E assim, eu já fui ouvir esses trabalhos aqui meio com o pé atrás, né, falei, lá vem, vamos lá ouvir os Cavaleira, beleza, mano. Apesar de eu gostar de algumas coisas do Cavaleira Conspiracy, até que já comentei aqui no podcast, eu ainda assim fui com esse pé atrás pra ouvir o disco. E pra minha surpresa, eu fui totalmente impactado pela brutalidade e qualidade desses trabalhos. Eu já tinha ouvido os originais, como eu falei, mas com essa roupagem 2023, né, o som ficou brutal em outro nível. Eu acredito que se na época a banda tivesse lançado algo com pelo menos metade dessa qualidade do que foi feito em 2023, o Sepultura seria mais idolatrado ainda, seria muito mais idolatrado mundo afora, né? Mesmo que hoje a voz do Max não tenha mais a potência de antes, pelo menos a sua dicção está muito melhor do que no início do Sepultura, né? Ele sempre pecou um pouquinho aí, até o amigo Pensador Louco costuma falar isso, que ele gosta mais do Derek, porque você consegue entender o que o Derek fala, e o Max já era bem complicado de entender. E fora que hoje também o Max tem toda a experiência necessária aí para saber contornar esses percalços aí com a sua voz, né, que já não é a mesma de outrora. E por que eu coloquei tanto o EP, Bestial Devastation, quanto o álbum Morbid Visions aqui nessa lista, burlando a regra dos 10 discos e deixando com 11? é porque eu não consigo ouvir os dois separados. Desde a primeira audição, quando eu ouvi os dois em sequência, né, eu tenho que seguir esse ritual. Então não conseguiria escolher um. Ou é os dois, ou não era nenhum. E como eu queria colocar um dos dois, eu acabei colocando tanto o Bestial Devastation quanto o Morbid Visions. Lançados originalmente aí nos anos de 1985 e 1986, Bestial Devastation e Morbid Visions foram regravados no The Platinum Underground, estúdio localizado em Phoenix, no Arizona. Tiveram a produção aí dos próprios Cavaleira, com engenharia de som de John Aquilino e mixagem e masterização de Arthur Hisk. Já as capas dos dois discos também foram repaginadas e foram aí feitas pelo requisitado artista Eliran Cantor, que já havia trabalhado com o Max, assinando capas do Soulfly e também assinando capa para Creator, Halloween e Testament. Só arte foda que o cara faz. Outra coisa que é um grande chamariz para esses relançamentos que ocorreu em 14 de julho é o fato que os irmãos Cavaleira incluíram nos dois discos músicas inéditas compostas lá na época em que os discos originais foram feitos. Trata-se de Sexta-feira 13, incluída na regravação de Bestial Devastation, e Burn the Dead, presente na nova versão de Morbid Visions. Max Cavaleira comentou o seguinte: à medida em que ficamos mais pesados ano após ano, e o Max ficou pesado não só sonoramente, como também como pessoa, né? Que ele tá gigante, tá tudo bem, tá com a barriga igual a minha. Às vezes você tem que voltar para onde tudo começou. Regravamos Bestial Devastation e Morbid Visions com o som incrível de agora, mas com seu espírito cru e atemporal. A obra de arte reflete os tempos em que estamos vivendo agora. Apocalíptico pra caramba. Também temos duas novas faixas com riffs daqueles dias lembrados de cor. Igor completou: eu sempre senti que as gravações dos nossos trabalhos anteriores não faziam justiça à maneira como executávamos as músicas. Então, esse é um momento muito especial em nossas vidas que estamos orgulhosamente aí mostrando para vocês, fãs reais, a nossa verdadeira representação dos incríveis discos Bestial Devastation e Morbid Visions com uma identidade visual insana. A parte triste, né, que eles falam desses fãs verdadeiros, é, mas pra fã verdadeiro lá de fora, né? Porque a galera, os colecionadores aqui do Brasil, ainda não pode ter uma versão nacional do disco, né? Lá fora, foi lançado aí pela gigante Nuclear Blast e saiu aí em várias cores diferentes de vinil, saiu em CD também, e até uma edição limitada a 300 cópias em fita cassete. Ou seja, você é do Brasil e quer ter esses discos, por enquanto, pelo menos enquanto eu tô gravando aqui, ainda não tem opção para comprar aqui no Brasil, você tem que importar. Destaques para você conhecer a brutalidade desses dois relançamentos, aí, dessas duas regravações: Antichrist, Warriors of Death, Morbid Visions, a clássica Troops of Doom, Crucifixion e as inéditas Burn the Dead e Sexta-feira 13, que era uma das canções que eu deveria escolher para tocar aqui, né? Mas já como eu quebrei todas as regras aqui nessa posição, eu vou tocar uma música aqui que foi a canção que me impactou logo de cara quando eu dei play no EP Bestial Devastation, que é a faixa título. Então, senta aí na cadeira, se segura, aperta o cinto, respira fundo, toma um gole de água, que o DJ vai subir agora Bestial Devastation. We'll be right back. Cavaleira Conspiracy aí, brutal demais, demais, demais. Pra mim, o som mais brutal de 2023. Simplesmente sensacional, a medalha de bronze aqui na lista dos meus discos favoritos de hoje. Poucas bandas conseguiram o feito que o nosso segundo lugar tem no currículo. 24 álbuns em 11 anos de carreira. E mesmo com tanto trabalho lançado em tão pouco tempo, ainda mantém um nível de qualidade alto. A medalha de prata hoje vai para essa banda maravilhosa que é King Gizzard The Lizard Wizard, com seu disco de metal lançado em 2023, que tem um nome bem peculiar que eu te conto já já. Podcast há mais tempo, sabe que uma das minhas bandas favoritas atualmente é a King Gizzard e The Lizard Wizard. Já fiz um episódio só sobre eles, acho que na temporada passada, mas era um disco mais voltado a um lance meio pop, psicodélico e tal. E como eu já comentei aqui, essa é uma banda que não se importa muito com o rótulo. Eles apenas deixam sua criatividade transbordar pelas ondas sonoras em seus mais de 20 discos lançados aí em uma década. Em 2023, a banda lançou dois discos. Um bem mais com a sua cara, que é um psicodelismo pop, e o outro que é completamente paulada das ideias, influenciado pelo heavy metal e pelo thrash metal. A banda já havia feito isso anteriormente em Fast the Rat's Nest, em 2019, quando os músicos resolveram botar para fora suas influências pesadas da adolescência e tocar um estilo qual eles não tinham coragem nem confiança suficiente para tocar antes. E mesmo que feito de forma despretensiosa em se tornar um grupo de metal, a banda conseguiu muitos elogios e o disco caiu nas graças tanto da crítica quanto do seu público. Já no disco de 2023, a banda resolveu repetir a brincadeira, né, entre muitas aspas, e fazer um disco pesado pra valer. Mais uma vez, o disco ele surgiu de jams, né? A banda basicamente faz os seus discos através de jam sessions, né? Eles se juntam ali no estúdio deles e começam a tocar um monte de coisa. E eles saem tocando e vão gravando. E muitas dessas coisas acabam se tornando o disco. Até por isso que o King Gizzard tem tanto disco lançado. E com esse disco de metal aqui não foi diferente. Ah, e sobre o nome, que eu disse que eu mencionaria mais tarde, se segura na cadeira e respira fundo, porque acho que de todas as listas que eu fiz, nessa terceira de pop, Brasil, internacional, é o nome mais assim fora da caixa e o maior também, né? O 24º disco do King Gizzard The Lizard Wizard, que foi lançado em 16 de junho, chama-se Petrodragonic Apocalypse ou Dawn of Eternal Night, Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation. É isso mesmo. Nesse bloco aqui eu vou chamar apenas de Petrodragonic Apocalypse para facilitar minha vida. Quando eu vi o primeiro single, Gila Monster, eu já fui imediatamente jogado dentro do trem do hype para esse disco. E o lançamento fez jus às minhas expectativas, né? Pelo menos as minhas, né? Não sei se do público geral, eu vi esse disco em muitas listas também. Então, eu acho que o povo acabou gostando bastante desse disco também. O disco é pesado, rápido, mas também sujo. Eu vi críticos colocando aí como thrash, até power metal. Outros chamando apenas de heavy metal. E alguns citando que o som lembrou algo feito ali pelo Motorhead, mas também tem passagens que lembram muito o Black Sabbath. E isso pode se dar pelo fato da banda usar clichês, né, do heavy metal em geral nas suas composições. Tanto que as letras, elas são letras assim que meio que não falam nada de, nossa, não tem nenhum empoderamento político, não tem nada assim pra você pensar. É pura fantasia, ficção científica e fala até de criaturas reptilianas, tipo o Dio mandando montar no tigre, sabe? O vocalista Stu Mackenzie, ele comentou: queríamos começar a história no mundo real e depois mandá-la para o inferno. E ele ainda completou: é sobre a humanidade e o planeta Terra, mas também é sobre bruxas, dragões e outras coisas. O grande atrativo do disco e da banda, né, é o trabalho instrumental, já que eles são capazes aí de sustentar um groove por longos períodos de tempo sem que isso fique chato ou soe maçante. Eu acho que eles conseguem fazer até, tanto nos discos de música mais pop, música eletrônica, como nos discos de metal, fazer uns grooves ali que hipnotizam a gente. Eu acho muito interessante. E pro metal, isso é uma coisa quase que imprescindível, né? Você conseguir tocar uma música longa, tem música aqui de 9 minutos e pouco, que não fica chato. Então é um ótimo ponto. A banda apresenta grooves de alto nível e mudanças de tempo que são executadas com maestria. E mais uma vez, eles fazem aquilo que eu adoro no som da banda, que é criar músicas que parecem ser uma faixa só, né? Já que sempre o fim de uma música é o começo da outra, e a última música, ela encaixa com a primeira. Tanto que a última música desse disco, ele termina falando ali, repetidas vezes, o título da primeira. Então você pode ouvir o disco em loop. Dependendo onde você estiver ouvindo esses discos do King Gizzard, se for numa plataforma de streaming que você consegue tirar o silêncio, eu acho que até no LP também, você nem percebe a mudança de faixa, porque eles conseguem fazer isso de uma forma bem leve e orgânica. É muito, muito interessante isso que eles fazem. Pelo menos nos últimos discos que eu ouvi deles, é nesse estilo aí. Como são 24 discos, eu ainda não consegui ouvir todos. Esse foi mais um daqueles discos que eu dei nota 10 logo de cara, pois é um trabalho de tirar o fôlego. E por mais que esse não seja de fato o estilo da banda, né, um metal ali e tal, eles mostraram como são criativos e engajados para entregar um trabalho de alto nível, seja qual for o estilo. Eu acho que se esses caras fazer pagode, eles vão fazer um pagode bom. Se esses caras fazer forró, eles vão fazer um forró bom, porque esses caras são muito criativos. É impossível ouvir esse disco e não se divertir e querer bater cabeça. Por mais que o fã mais truzão de metal ali torça o nariz por ter uma banda meio que de música pop ali fazendo metal, não tem como dizer que esse disco aqui não tem qualidade. Esse disco aqui é muito bom. E quanto aos destaques, eu realmente não consigo dizer ouça essa ou ouça aquela. É que nem os discos do Cavaleira Conspira. Se eu colocava os dois, eu colocava nenhum. Aqui eu te indico todas as músicas ou não te indico nenhuma. Como a gente aqui não pode tocar quase uma hora de disco, eu vou ter que escolher uma, né? E eu vou tocar o single Gila Monster, que foi o primeiro single que eu ouvi desse disco. Acho que foi o primeiro que saiu. Depois, se eu não me engano, saiu Dragon, eu não lembro a ordem. Mas eu vou deixar aqui, claro, a dica pra vocês ouvirem o disco todo, porque ele é simplesmente sensacional. E assim, eu vou fazer o Sobe o Som agora com Witchcraft, que tá tocando de fundo aí, e ela vai emendar direto na Gila Monster pra vocês perceberem aí como eles fazem essas transições muito bem elaboradas aí, e isso se repete durante todo o disco. Então a gente vai ouvir Gila Monster e depois eu volto com a medalha de ouro do episódio de hoje. Upon his back, his broad wings are filled to pack. With each meal he'll erode physical feast of ancient lore, with fire and deadly flames in eyes of beasts, rise to the highest skies. So beware ye witches there, lest thee be spied by dragon glare. In a cold of mercy in his head, with the vow of healing thee for dead. The Lizard Wizard, que sonzeira fenomenal, essa banda é sensacional, eu não tenho nem muito o que falar mais, que eu acho que eu já elogiei esses caras aqui bastante nesse podcast em várias ocasiões. E no primeiro lugar, a medalha de ouro, o troféu, vai para um disco que assim, eu gostei tanto e eu ouvi tanto esse disco que ele me fez aí eu me reconectar com uma banda que eu não ouvia e nem seguia aí há pelo menos uns 10 anos, e ainda me fez gastar uma grana pra ir no Lollapalooza 2024 só pra ver eles, Paramore. Na primeira posição de hoje tem o maravilhoso This Is Why. Esse aqui é mais um disco que, como aconteceu lá na lista de pop, se você ouviu o primeiro especial desses aqui, eu comentei que teve um disco lá que eu achava que caberia muito bem aqui na lista de rock, por ele ter bastante guitarra e bateria. O que acontece com o Paramore aqui é que eu também fiquei na dúvida se eu colocaria ele nessa lista de rock ou na lista de pop, porque ele cabe muito bem lá também. Mas eu acabei colocando eles aqui na lista de rock, até pela forte memória da época mais pop punk, pop rock, meio emo rock aí da banda. Mesmo com esse disco e o anterior já indo por uma veia muito mais dançante, uma veia pop, new wave, mas ainda temos rock presente no som do Paramore. Então, se você ainda tem na cabeça o Paramore lá do Riot de 2007, que eu já falei aqui no podcast aí com os hits Misery Business e Crush, Crush, Crush, pode esquecer, porque a banda mudou aí quase que completamente a sua sonoridade. Assim, ainda tem o toque de rock bem presente, porém bem menos do que já foi um dia. E assim como a Hayley Williams, a queridíssima Hayley Williams e Companhia Limitada, o som da banda também evoluiu e amadureceu ao passar dos anos. E o que já acendeu um sinal verde na minha cabeça para esse disco foi o single The News, que foi lançado lá em dezembro de 2022. Naquela época ainda tinha lembrança do Paramore do Riot, né? Como eu mencionei, na minha cabeça o Paramore ainda fazia aquele som lá, tipo Misery Business e tal. Mas, e na época eu nem fazia ideia de como que a banda tava se comportando atualmente, o que eles estavam tocando atualmente. Eu já não tinha mais contato com a banda. E a música The News me fisgou muito, eu ouvi ela várias vezes. Eu acho que eu participei até de alguns especiais de final de ano em 2022, em outros podcasts, que eu escolhi The News para tocar, porque na época eu estava ouvindo muito. E o single This Is Why, ele tinha estreado antes, né, em setembro de 2022, eu demorei um pouco para ouvir. Só que a The News, ela me fez querer ouvir mais coisas dessa fase da banda, a qual eu não tinha contato. Foi aí que eu fui ouvir This Is Why, o single. Eu comecei a ficar muito animado para ouvir o disco e não parei mais ali de ficar de olho e de ficar esperando pelo disco, né? This Is Why, o disco, ele saiu em 10 de fevereiro e eu tive uma impressão na primeira audição minha, né? Aí eu reouvi as músicas que eu gostei, já tive outra impressão. Aí depois eu reouvi mais uma vez, só que ouvindo as faixas que não tinham me agradado tanto da primeira vez. E a cada vez que eu ia reouvindo o disco, eu ia tendo uma impressão diferente, ia gostando cada vez mais. Então chegou no momento que eu dei uma nota e ouvi pela segunda vez, aumentei a nota. Eu fui só aumentando a nota até chegar em 10. Porque eu gostei muito e cada vez que eu ia ouvindo, as minhas impressões iam mudando. E isso conta muito pra mim na hora de avaliar um disco. Porque se eu escuto um disco e aí depois eu vou reouvir e tenho a mesma impressão, eu falo, esse disco aqui realmente ele não me fisgou. Mas quando eu vou reouvindo e vou gostando e vai mudando nota e vai melhorando e vai mudando minha percepção, aí a nota só aumenta e a chance dele estar aqui na lista é muito grande. Nisso eu fui conhecer o disco anterior da banda, o After Laughter, de 2017, que tem uma pegada bem semelhante. Eu acho que ele é até um pouquinho menos rock e eu também saí maravilhado e me perguntando o porquê de eu ter abandonado o Paramore. E assim, eu acho que se eu fosse ouvir esses dois discos há uns 5 anos atrás, eu ainda não ia gostar tanto, né? Ainda tava com a cabecinha meio travada, né? De não querer ouvir nada de novo. Mas ainda bem que com o Já Ouviu Esse Disco, tem sido um exercício para que eu ouça novas coisas e também com a galera comentando suas influências e tal, eu pude abrir a minha mente para ouvir mais coisas, tanto que Paramore agora tem muito mais influência indie, que é um estilo que eu não sou tão fã, mas que aqui pra mim caiu muito bem. Basicamente a genialidade aí das 10 canções desse disco aqui está em fugir, né, das observações óbvias e abraçar a amargura autoirônica que define a reação aí da geração online ao colapso social que estamos vivendo, né? E segundo a Hayley, o disco também é o mais político da carreira da banda até aqui. This Is Why é mais uma amostra de como o Paramore evoluiu sonoramente e hoje consegue aí passear por diversas facetas musicais, mesmo com a constante mudança em sua formação, né? A Hayley Williams, ela lidera a espinha dorsal criativa do grupo e proporciona aos ouvintes aí uma carga de nostalgia conforme vem sendo tendência para diversos artistas pop, né? Que estão fazendo uma espécie de resgate aí a uma sonoridade mais vintage dos anos 70 e 80, que como eu comentei lá no programa de pop, muita galera tenta fazer isso e não acerta, não consegue ficar tão bom. E a galera que acerta, acerta em cheio e o som fica sensacional. E é o que acontece aqui com o Paramore. E eles conseguem fazer isso de uma forma bem orgânica. E eu tenho certeza que quem já ouve a banda e a carreira solo da Hayley Williams há mais tempo, notou isso com mais facilidade, né? O grupo, eles não simplesmente não resolveram do dia pra noite que mudaria de som, né? Eles vieram evoluindo bem devagar, ali até nos dois discos anteriores ao After Laughter, se eu não me engano é o Brandon Wise, e o auto-intitulado Paramore, eles já mudam a sonoridade, então é uma coisa que vem acontecendo aí há bastante tempo. E se você ainda acha que o Paramore é emo, pop punk, pop rock, né? Pode esquecer que já tá bem distante daquele som do Riot. E aí você pode dar tranquilamente uma chance para o This Is Why, que é um disco bem, bem gostoso de se ouvir. Aqui o Paramore eles conseguem também entregar um disco que pela primeira vez em mais de 20 anos de carreira aí, tem a mesma formação que o disco anterior, né? Como eu falei, a banda passou por diversas reformulações e hoje oficialmente o Paramore é a Hayley Williams, Taylor York e o Zac Farro. O Zac Farro, eu acho que ele tinha saído em 2010, alguma coisa assim, e ele voltou em 2017 no After Laughter, está até hoje aí na banda, e isso ajudou a manter a sintonia e coesão do trabalho anterior e manter também a sintonia do grupo, que a gente pode ver em entrevistas e durante os shows com a galera ali no palco totalmente entrosada e sintonizada. O disco recebeu aclamação da crítica e também aí já figura entre os queridinhos de 2023 em diversas listas de melhores do ano. E aqui também no Já Ouviu esse disco, This Is Why, com a medalha de ouro. E o disco recebeu aí duas indicações ao Grammy Awards de 2024. Eles vão concorrer aí ao melhor álbum de rock. Então assim, eu não errei 100% em colocar ele aqui na lista de rock, tá? E a canção This Is Why concorre à melhor performance de música alternativa. E assim, eu já falei um bocado, eu queria falar mais ainda sobre esse background da banda e até da carreira solo da Hayley Williams, que também tem influência aqui na sonoridade desse disco, mas eu vou deixar para um episódio só sobre o This Is Why, que com certeza vai acontecer futuramente. Eu não queria falar muito sobre o This Is Why, mas não tem como, vai ficar um bloco de mais de 10 minutos aí, porque eu adorei esse disco, eu ouvi esse disco o ano inteiro. Eu ouvi ele quando saiu e desde então eu venho ouvindo seguidas vezes, coloquei no meu celular para quando eu saio de carro ficar ouvindo e reouvindo. Cara, esse disco ele é sensacional e apesar de eu gostar assim muito do King Gizzard, que ficou na segunda posição, eu acho que o fator surpresa do Paramore ter me pegado assim de um jeito que eu não esperava, porque eu nem ouvia a banda mais. As únicas coisas que eu estava ouvindo do Paramore ainda eram as coisas antigas, né? Eu não tive muito contato com coisas que saiu depois, eu só fui ouvir talvez uma ou outra canção assim, meio que jogadas do Brandon Wise e do Paramore. Mas aí veio esse disco e me pegou pela mão e falou assim, calma que tem coisa nova aqui. E aí eu comprei CD do Paramore. E aí eu comprei ingresso pra ir ver a banda no Lollapalooza, porque eles vieram ao Brasil em 2023, mais ou menos na época que eu tava engrenando a ouvir a banda. Então eu nem consegui ingresso e também falei, ah, acho que ir no show do Paramore, pra quê? E aí conforme o ano foi passando, eu ouvi tanto esse disco que eu falei, na hora que esses caras voltar pro Brasil, eu vou ter que ir no show. E aí, por sorte, vai ser bem no Lollapalooza 2024, que também vai ter o King Gizzard. Então, Lollapalooza, por favor, se alguém da organização tiver ouvindo isso aqui, que é impossível, se alguém tiver ouvindo, coloca o King Gizzard e o Paramore no mesmo palco. Eu vou ficar tão feliz. Vai ser um dia tão feliz na minha vida. Porque, realmente, eu tô, assim, muito engajado ouvindo o Paramore. Então, adoraria aí que, junto com o King Gizzard, fizesse um showzão na Lollapalooza. Destaques para esse disco aqui, eu vou mais uma vez indicar tudo, né? Escute o disco inteiro, não tem como se ouvir ele jogado. Mas se você ainda tá com o Paramore do Riot na cabeça, vai ouvir This Is Why, Running Out of Time, C'est Comme Ça, que é uma expressão em francês, então não sei se é assim mesmo que fala. E o First, Figure Eight, Liar e também a canção que a gente vai ouvir agora, porque eu tava muito na dúvida. O que eu vou tocar? Eu gosto de tudo desse disco. Eu vou tocar o quê? Mas nada mais justo que tocar a canção que me trouxe de volta ao Paramore e que me trouxe de volta aí pra ouvir os discos da banda e tal, que é The News. Não tem como não ser outra música. Eu já ouvi ela muito esse ano aqui, nesse disco, que é um dos mais ouvidos desse ano. Acho que os discos que eu mais ouvi esse ano foi o This Is Why do Paramore, primeiro lugar de hoje, e o Shades of Sorrow da Crypta, primeiro lugar lá do último episódio, que foi sobre as bandas do Brasil. Vamos de The News, eu tenho um recadinho final aí, então fica aí, não sai daí que não acabou este episódio, beleza? Vamos de The News e eu já volto. Você ouviu aí The News do Paramore, meu disco favorito de 2023, This Is Why, descasso, espero que vocês ouçam e gostem o tanto quanto eu gostei. E se você ouviu até aqui, eu acredito, não sei ainda a duração total desse episódio, mas eu acredito que vai estar chegando aí perto da casa das 2 horas, então se você ouviu até aqui, meu, muito obrigado, de verdade, meu, de coração. Quando eu falo muito obrigado, não é da boca pra fora, não, porque deu um trabalho, assim, gigantesco fazer tudo isso. Eu tive aí umas, fora o 11 meses e meio ouvindo discos, fazendo anotações e reouvindo e tudo mais, eu tive aí umas 3 semanas e meia, acho que um mês aí, completamente maluco, em que eu tinha que fazer arte pra poder postar, que eu gosto de postar as artes dos discos, stories, feed, carrossel, e fazer capa, e pensar nas capas. Eu queria fazer uma capa bem criativa, como eu fiz a do ano passado, onde eu misturei todos os álbuns, né, em uma capa só, mas aí ia dar muito trabalho, aí eu fiz outro estilo. Então, assim, se vocês ouviram, gostaram do trabalho e deram uma moral, comentaram, compartilharam, muito obrigado mesmo, porque esse trabalho aqui a gente faz de graça, né? Como eu falei, tem a galera que ajuda financeiramente, de uma forma simbólica e tudo mais, mas, assim, no geral, é um trabalho que eu faço porque eu gosto mesmo, não é porque dá dinheiro e não é por nada, e também eu faço pra atiçar a curiosidade de vocês. Vocês nem imaginam como eu fico feliz quando alguém manda uma mensagem falando que foi ouvir tal álbum ou tal artista por causa do Já Ouviu Esse Disco. Essa é a minha intenção, né? Eu corro risco de perder esse podcast aqui sempre, porque eu tô tocando a música dos outros, né? Sem permissão, e nem pode, né? Em podcast tá tocando a música dos outros, mas eu faço isso que é justamente pra atiçar a curiosidade de vocês a falar: opa, isso aqui eu achei interessante, deixa eu ver o resto do álbum. E aí, se nisso você gosta do artista, gosta do disco, eu já fico muito feliz. Até pedi desculpa se eu pareci cansado aqui em alguns blocos, a voz perdeu um pouco de força, mas eu tive que gravar esses 3 episódios em várias sessões, né? Eu não liguei o gravador e fiz do bloco 1 ao bloco 11 numa vez só, não. Teve que ser várias sessões aí. Às vezes eu gravei 2 discos, teve algumas sessões que eu gravei 4 discos e eu percebi que a voz já tava perdendo a força. Eu falei: não, vou parar porque eu não quero parecer triste, eu não quero parecer cansado nesse episódio que dá tanto trabalho pra ficar pronto. Então, se você ouviu até aqui, interagiu, meu, muito obrigado de coração mesmo. É por vocês que eu tô fazendo isso aqui ainda, e por mim também. Por quê? Porque eu tenho expandido meu conhecimento musical. Eu gosto de falar, eu não sou crítico, eu não sou especialista, eu não sou nada. Eu só sou uma pessoa curiosa que vai ouvindo as coisas. E o Já Ouvi Esse Disco tem me permitido isso. Sempre que eu penso em parar com o projeto, eu penso nisso. Que, tipo assim, de repente, se eu parar, eu vou parar de ouvir os lançamentos, eu vou parar de ouvir coisas fora da minha bolha. Então faço por mim e por vocês também que estão do outro lado aí. É isso, reta final de 2023, nós já estamos no dia 29, né? Esse episódio aqui sai na sexta, dia 29, mas de repente você já tá ouvindo em outra época isso, não tem problema. Ano que vem aí, 2024, tô de volta pra sexta temporada, tá, gente? A sexta temporada não acabou ainda, tem mais 3 episódios, se eu não me engano, acho que são 3, muito bons aí. Tem os feedbacks de vocês também lá do episódio do Fudiz. Então tem muita coisa pra ler, vem muito feedback, eu preciso parar pra descansar, vou tirar umas férias, não vai ter jeito, vocês vão ficar uns diazinhos sem episódio aí. E depois, quando eu terminar as férias, eu volto a escrever esses episódios que faltam aí, pra dar fim à sexta temporada do podcast Já Ouviu Esse Disco. Então, se você gostou, curte, compartilha, comenta, segue nas redes sociais, @ Já Ouviu Disco no Twitter, @ Já Ouviu Esse Disco no Instagram, @ Já Ouviu Esse Disco no Instagram. Tem o canal do Telegram, que eu preciso que vocês entrem lá, gente. Eu sempre mando os episódios primeiro lá. t.me/jaouviuessedisco, tem link pra você clicar aí no post. E se você gostou mais ainda, faz aquela fezinha, entra com aquele din-din no meu porquinho, né? Tem o link aí do Padrim pra você clicar e ajudar mensalmente, ou você pode doar através da minha chave Pix, que é o meu e-mail, que está também no post aí. Quanto que eu devo doar, Danilo? Eu não sei. O quanto seu coração mandar? 5, 10, 15, 20, não tem problema. Quanto você doar vai ser bem-vindo pra que eu possa, pelo menos, pagar a minha internet aqui pra continuar subindo os episódios pra vocês. É isso! 2023 acabou, desejo a todos aí um ótimo ano novo, que 2024 traga tudo que 2023 não trouxe, muita alegria, saúde e dinheiro no bolso também, que a gente gosta, não é verdade? E é isso, meu muito obrigado a todos que ouviram até aqui, fiquem aí na paz, nos vemos em 2024 e tchau! Podcast Já Ouviu Esse Disco. Roteiro e edição por Danilo de Almeida.